A fecheiros 137, capítulo 95, Noite de Verão. No dia seguinte, Roger fechou a porta atrás de si e estacou no alpendre durante um momento, respirando o ar límpido e frio do fim da manhã. Fim, santo Deus, não devia passar muito das 7:30, mas era bem mais tarde do que ele estava habituado a começar o dia. O sol já se infiltrara entre os castanheiros, nos cumes mais altos, a curva do seu disco flamejante visível em silhueta através das últimas folhas amarelas. O ar ainda tinha um cheiro penetrante a sangue, mas não restava nenhum vestígio de búfalo, além de uma mancha escura nas trepadeiras de abóboras pezinhadas. Olhou em redor, fazendo uma lista mental das tarefas do dia. Galinhas depenicavam no árido pátio, empobrecido pelo outono, e ele ouvia um pequeno grupo de porcos a fuçar no bosque de castanheiros à procura de alimento. Tinha a sensação de ter deixado o seu trabalho há meses, ou até anos, não dias. A sensação de deslocação, tão forte no início, tinha-o deixado há muito tempo. Mas agora voltara mais forte do que antes. Se fechasse os olhos durante um momento e depois os abrisse outra vez, certamente ver-se-ia na Broad Street, em Oxford, o cheiro dos tubos de escape dos automóveis nas suas narinas e a perspectiva de uma tranquila manhã de trabalho entre os livros empoeirados da biblioteca. Bateu a mão aberta contra a coxa, para dissipar a sensação. Hoje não. Ele estava em Reeds, não em Oxford, e o trabalho poderia ser tranquilo, mas deveria ser feito com as mãos, não com a cabeça. Havia árvores para fazer a incisão circular e feno a recolher. Não a forragem plantada, mas diversos tipos de gramíneas selvagens de pequenas áreas espalhadas pelas montanhas que forneceriam uma braçada aqui, outra ali, o suficiente para manter mais uma vaca alimentada durante o inverno. Um buraco no telhado da cabana de defumação, feito pela queda de um galho de árvore. O telhado teria de ser consertado e as telhas recolocadas. O próprio galho deveria ser cortado para lenha. Cavar um novo buraco para uma latrina, antes que o chão congelasse e ficasse lamacento. Picar linho, tábuas a serem cortadas, consertar a roda de fiar de Lizzie. Sentia-se zonzo e estúpido, incapaz de uma simples escolha, quanto mais de ter pensamentos complexos. Dormira bastante, mais do que o suficiente, para estar fisicamente recuperado da exaustão dos últimos dias. Mas a chegada de Thomas Christie e respectiva família, logo após o esforço desesperado de trazer Jamie para casa com vida, havia esgotado todas as suas energias. Olhou para o céu. Fiapos de nuvens baixas e vaporosas alongavam-se e desfaziam-se, desenhando o céu. Não haveria chuva por enquanto. O telhado podia esperar. Encolheu os ombros e coçou o couro cabeludo. Feno, então, e as árvores. Enfiou um jarro de cerveja e as sanduíches que Brilho preparara dentro da mochila e foi buscar a foice manual e a machadinha. A caminhada começou a despertá-lo. Estava frio à sombra sob os pinheiros, mas o sol já estava suficientemente alto para se fazer sentir sempre que ele atravessava uma área aberta. Os seus músculos aqueceram e relaxaram com o exercício, e quando já tinha subido até ao primeiro dos prados altos, começara a sentir-se bem outra vez, solidamente encaixado no mundo físico de montanha e floresta. O futuro voltara ao mundo dos sonhos e da memória. E, mais uma vez, ele estava presente e responsável pelos seus atos. Ainda bem, murmurou para si próprio, não vais querer decepar o pé. Largou o machado por baixo de uma árvore e inclinou-se para cortar a forragem. Não era o trabalho monótono e calmante do corte regular de feno, em que a foice grande de dois cabos ceifava a erva seca e abundante em agradáveis movimentos oscilatórios por um campo. Este era um trabalho ao mesmo tempo mais duro e mais fácil, que envolvia agarrar uma braçada de erva com uma das mãos, ceifar os talos junto à raiz e enfiar o punhado de forragem selvagem no saco de serapilheira que levara consigo. Não era necessária muita força, mas requeria atenção, em vez do esforço muscular automático da colheita de feno na plantação. As moitas de erva cresciam densamente por toda aquela clareira, por entre as árvores, mas eram intercaladas por afloramentos de rocha, pequenos arbustos, tocos de árvores mortas e espinheiros. Era um trabalho relaxante e, embora exigisse alguma atenção, rapidamente a sua mente começou a vaguear noutras direções. As coisas que Jamie lhe dissera, na encosta escura da montanha, sob as estrelas, algumas ele já sabia, que havia rancor entre Alex McNeil e Nelson McIver, e a causa, que um dos filhos de Patrick Neary provavelmente era um ladrão, e o que deveria ser feito a respeito disso, que terras vender, quando e a quem. De outras, ele não tinha o menor conhecimento. Pressionou os lábios com força, pensando em Stephen Bonnet. O que deveria ser feito a respeito de Claire? Se eu morrer, ela deve ir-se embora, dissera-lhe Jamie, acordando de repente de um estupor febril. Ele agarrara o braço de Roger com uma força extraordinária, com os olhos a arder no escuro. Manda a Claire de volta. Fala ir. Vocês todos deverão ir, se a criança puder passar. Mas ela deve partir. Obriga-a a ir às pedras. Porquê? Perguntar-lhe Roger serenamente. Porquê é que ela se deve ir embora? Era possível que Jamie estivesse a delirar com a febre. Não estivesse a pensar claramente. É perigoso atravessar as pedras. É perigoso para ela aqui, sem mim. Os olhos de Fraser tinham perdido o foco momentaneamente. Rugas no seu rosto relaxaram de exaustão. Os seus olhos fecharam-se parcialmente e ele deixou-se cair para trás outra vez. Então, de repente, abriram-se novamente. Ela é uma mulher antiga, disse ele. Eles matá-la-ão, se souberem. Então os seus olhos fecharam-se outra vez. E ele só voltou a falar quando os outros os encontraram na manhã seguinte. Visto agora, à luz clara de uma manhã de outono, a salvo e distante do vento ululante e das chamas oscilantes daquela noite perdida na montanha, Roger sentia-se razoavelmente seguro de que Fraser estivera apenas a deambular nas névoas da sua febre. A preocupação com a mulher turvada por fantasmas que tinham origem no veneno que lhe circulava no sangue. No entanto, Roger não pôde deixar de prestar atenção. Ela é uma mulher antiga. Fraser falara em inglês, infelizmente. Se o tivesse feito em gaélico, o sentido teria sido mais claro. Se ele tivesse dito: ela é uma Banshee. Roger saberia se Jamie realmente pensava que a sua mulher pertencia ao povo das fadas ou era apenas uma curandeira completamente humana. Certamente ele não poderia, mas talvez sim. Mesmo na época de Roger, a crença nos espíritos era forte, apesar de não admitirem no sangue dos escoceses das terras altas. Agora, Fraser acreditava abertamente em fantasmas, sem falar em santos e anjos, Para a ceticamente presbiteriana de Roger, não havia muita diferença entre acender velas a Santa Genoveva e colocar uma panela de leite para as fadas. Por outro lado, ele reconhecia com alguma inquietação que ele próprio jamais mexeria no leite destinado aos espíritos, nem tocaria num amuleto pendurado por cima de um curral ou do lintel de uma porta, e não apenas por respeito à pessoa que o colocara lá. O trabalho aquecera-o completamente. A camisa começava a colar-se-lhe aos ombros e o suor escorria-lhe pelo pescoço. Parou por um momento para beber água da cabaça e atar uma tira de pano à volta da testa para proteger os olhos do suor. Talvez Fraser tivesse alguma razão, pensou, embora a ideia de Brianna ou dele mesmo, até mesmo de Claire, de ser Sidi Ehnach fosse ridícula à primeira vista. Havia mais de uma maneira de interpretar os factos. Não seria assim? Eles eram diferentes. Nem todos podiam viajar através das pedras, quanto mais ter realmente viajado. E havia outros. Gaylis Duncan, o viajante desconhecido que ela mencionara a Claire, o homem cuja cabeça de cepada Claire encontrara na floresta, as obturações de platina intactas. A lembrança deste homem, em particular, fez os pelos dos seus braços arrepiarem-se, quer estivesse a transpirar ou não. Jamie enterrara a cabeça com o devido respeito e uma breve prece numa colina perto da casa. O primeiro habitante da pequena clareira ensolarada destinada ao futuro cemitério de Fraser Ridge. Por insistência de Claire, ele assinalara o local da pequena sepultura com um bloco bruto de granito sem inscrição. Pois, o que haveria a dizer? Mas marmoreado com sinuosos veios verdes. Teria Fraser razão? Vocês todos deverão ir, se a criança puder passar. E se eles não voltassem à sua própria época? Então, um dia, todos deveriam jazer ali, na clareira ensolarada, juntos. Ele próprio, Brianna, Jamie, cada qual sob um bloco de granito. A única diferença era que cada lápide teria um nome. E quanto às datas? O que iriam gravar? Pensou repentinamente, limpando o suor do rosto. Jamie não seria problema. Mas quanto a eles? Havia o obstáculo, é claro. Um deles, se a criança puder passar. Se a teoria de Claire estivesse correta e a capacidade de atravessar as pedras fosse uma característica genética, como a cor dos olhos ou o tipo sanguíneo, então haveria 50% de hipóteses se Jamie fosse filho de Bonnet. 3 hipóteses em 4, ou talvez a certeza, se ele fosse filho de Roger. Cortou selvaticamente um tufo de erva, sem se dar ao trabalho de agarrar, tendo as pontas dos caules voado como estilhaços. Lembrou-se então da pequena figura cor-de-rosa debaixo da almofada e respirou fundo. E se desse certo, se viessem a ter outro filho, um que fosse dele, com certeza absoluta, as hipóteses seriam de 3 em 4. Ou talvez outra lápide, um dia, no cemitério da família. A saca estava quase cheia e não havia mais feno ali que valesse a pena cortar. Pegando na machadinha, atirou a saca para sobre o ombro e começou a descer a encosta até à orla do campo de milho mais acima. Não tinha mais presença com os milharais ingleses que ele estava habituado do que os prados altos com um campo de feno. Antes era uma área de floresta virgem. As árvores ainda estavam de pé, negras e mortas contra o pálido céu azul. Elas tinham sido descascadas e abandonadas à sua sorte para morrerem, e o milho fora plantado nos espaços entre elas. era o método mais rápido de limpar terreno para plantar. Com as árvores mortas, o sol que passava pelos galhos sem folhas era suficiente para o milho crescer. Um, dois ou três anos mais tarde, as raízes mortas das árvores teriam apodrecido o suficiente para que eles pudessem derrubar os troncos, os quais eram gradualmente cortados para lenha e retirados dali. Por enquanto erguiam-se altos um grupo assustador de espantalhos negros, abrindo os braços vazios pelo milharal. O milho já tinha sido colhido. Bandos de pombos selvagens depenicavam à cata de insetos por entre os galhos secos e um grupo de codornizes bateu em retirada quando Roger se aproximou, dispersando-se como um punhado de berlindes atirados ao chão. Um pica-pau, em segurança por cima de Roger, emitiu um grito estridente de susto e parou de martelar para o inspecionar antes de regressar às suas barulhentas picadelas. Deve estar satisfeito, disse ele à ave, colocando a saca no chão e tirando a machadinha da cintura. Mais insetos para ti, não é? As árvores mortas ficavam infestadas de minúsculos insetos. Podiam-se ver vários pica-paus em qualquer campo de árvores descascadas, as cabeças inclinadas para ouvir o arranhar subterrâneo da sua presa entocada. Desculpa, murmurou ele à árvore que tinha escolhido. Era ridículo sentir pena de uma árvore, ainda por cima naquela vastidão selvagem, onde pinheirinhos brotavam da terra descongelada com tal vigor primaveril que era capaz de rachar pedras maciças. E as montanhas cobriam-se tão densamente de árvores que o próprio ar era de um azul esfumaçado com as suas exalações. Por sinal, a emoção não durava mais do que o necessário para iniciar o trabalho. Quando chegou à terceira árvore, já estava a suar em bica e a preguejar por causa do ar do trabalho. No entanto, ele abordava sempre a tarefa com alguma relutância, detestando mais o modo como era feito do que o resultado. Derrubar uma árvore para obter a madeira era mais direto. Talhar uma cinta à sua volta parecia de certa forma um trabalho mesquinho, apesar de prático, deixando a árvore morrer à míngua, incapaz de levar água das suas raízes acima do anel de madeira nua, exposta. Ao menos não era tão desagradável no outono, quando as árvores já estavam adormecidas e sem folhas. Devia ser como morrer durante o sono, pensou. Ou tinha esperança que assim fosse. Chispas de madeira aromática passaram-lhe a voar pela cabeça, conforme ele abria o sulco energicamente à volta do enorme tronco e prosseguia sem pausa para a próxima vítima. Obviamente, ele tinha cuidado para nunca deixar que ninguém o ouvisse pedir desculpas a uma árvore. Jamie rezava sempre uma prece aos animais que abatia. Mas Roger duvidava que ele considerasse uma árvore como qualquer coisa além de combustível, material de construção ou simplesmente uma maldita obstrução. O pica-pau emitiu um grito estridente por cima da sua cabeça. Roger girou nos calcanhares para ver o que causara o alarme, mas relaxou imediatamente, vendo a figura pequena e musculada de Kenny Lindsay aproximar-se por entre as árvores. Ao que parecia, Lindsay viera com a mesma incumbência. Meneou o próprio facão de cingir as árvores numa saudação cordial. Madain Mnyak Asmearaik, gritou ele. Ouvi dizer que temos um recém-chegado? Já nada surpreendido com a velocidade com que as notícias atravessavam a montanha, Roger ofereceu-lhe o jarro de cerveja e deu-lhe os pormenores da nova família. O nome deles é Christie, não é? Perguntou Kenny. Sim, Thomas Christie, mais o filho e a filha. Você conhece-o, ele esteve em Ardsmuir. Ah, sim? Ah, lá estava outra vez aquele leve tremor de reação ao nome de Thomas Christie. Christie, repetiu Kenny Lindsay. A ponta da sua língua surgiu brevemente testando o nome. Sim, bem. Qual é o problema de Christie? Perguntou Roger, sentindo-se cada vez mais inquieto. Problema? Kenny pareceu surpreendido. Não existe qualquer problema. Existe? Não, quero dizer. Você parece meio desconcertado ao ouvir o nome dele. Fiquei a imaginar se ele seria um ladrão, um bêbado ou coisa pior. O rosto barbudo de Kenny iluminou-se como o sol num prado de manhã. Ah, sim, entendo o que quer dizer. Não, não, Christie é um tipo bastante honrado, que eu saiba. Que você saiba. Mas não estiveram juntos em Ardsmuir? Foi o que ele disse. Sim, ele estava lá, sim, concordou Kenny, ainda parecendo um pouco hesitante. Mas novos estímulos por parte de Roger não produziram efeito a não ser um breve gesto de Kenny, encolhendo os ombros. Após alguns momentos, retomaram os cortes nas árvores, parando apenas para um ou outro gole de água ou cerveja. O tempo estava frio, graças a Deus, mas aquele trabalho fazia o suor escorrer livremente. E no final, Roger bebeu um último gole e depois despejou o resto da sua água em cima da cabeça, arfando com o bem-vindo frio na sua pele aquecida.